Aqui, ZYK 373, transmitindo na frequência 1460 kHz. Ondas médias em amplitude modulada. Rua Pedro Álvares Cabral, número 164, Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. E atenção, ouvintes da Rádio Campinas do Sul, vem aí mais um programa com o carimbo de qualidade Campinas. Mensagem através do grupo Chapéu de Pano. É Natal e todo mundo sente uma esperança diferente e não existe forma de não se deixar contagiar por todas as cores e luzes mágicas e cheias de vida. Que não falte alimento na mesa e amor nos corações. Que não falte alegria no rosto. É hora de viver este Natal com toda a força e esperança. É hora de amar, cuidar e agradecer. Feliz Natal! Feliz Ano Novo! São os votos do grupo Chapéu de Pano a todas as comunidades, ouvintes, amigos e familiares. Acompanhe todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, o programa Cantar Galponeiro, com o grupo Chapéu de Pano. Apoio Fisiosono Colchões. É mais uma quarta-feira, é a última do ano. Tô aqui representando o grupo Chapéu de Pano. É mais uma quarta-feira, é a última do ano. Tô aqui representando o grupo Chapéu de Pano. Deve ter estranhado, né? Mudamos um pouquinho a letra da música, né? É, mudamos um pouco, é. Mas é. Hoje é o certo, né? É fim de ano mesmo, né? Quero já de antemão aí, vou dizendo meu boa noite, né? Então aqui tá o Marcinho Fabreto, o Ari Fabreto e tem um cara lá do Paraguai, né? Opa! Vocalista lá do Pampa Gaúcho, lá do Paraguai, lá do Naranjito, Paraguai, né?